Mas agora, no palco da Frecaneca FM... Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Quem, quem, quem? Quem? Vamos mais um pouquinho. Lua de Luna! No palco, Frecaneca! Boa noite, Recife. Vamos fazer barulho! Satisfação total pra quem não me conhece, eu sou DJ Niak, certo? É com muita honra que eu quero apresentar pra vocês diretamente de Salvador, Bahia, Lua de Luna! Pelo mundo como posso e me refaço em cada passo dado. Eu faço o que deve haver. Não me encaixo em nada, não me encaixo em nada. Presto atenção nas dores e choro canções na boca da noite. Ao mais tardar das horas, pensamento meu viaja. Quem é que vai ser acalanto agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais. Nada faz sentir. Vou fingindo que não presta. Eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Lento, deixa. Aliás, deixa. Tá tudo errado mesmo, deixa. Pensamento meu viaja.

Caneca FM. Maravilha. A canção que eu vou fazer agora, eu dedico a todas as mães pretas dessa cidade que perderam seus filhos para a violência policial. Acabou. Acabou 20 anos de idade, quase 21, pai de um, quase dois. E depois das 20 horas, menino, volte pra casa. Acabou. Ô Neide, cadê menino? Acabou. 15 anos de idade, incompleto 6, eram só 6 horas da tarde. Acabou, cadê menino? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Tanta notícia ruim me gera medo, confesso. Então por quem perdeu eu também peço. Saber que tava tudo bem e que do nada muda como fica. Pra quem fica, se tudo se danifica, me explica. Que muito ainda faria se estivesse presente. Que ainda tinha um mundo pela frente. Mas é indiferente, olha como é com a gente. Bem comum na sua visão, foi só mais um. Não te faz falta, nas manchetes não são pautas. Branco aqui também, assalta. Mas a cor que determina, num plano que extermina. Você de ser vítima mesmo, usa o termo mememe, demonstrando descaso e só mostrando seu egoísmo. Até quando vamos ver? Por nada preto morrer, sangue escorrer e ninguém pra nos socorrer. A quem que vamos recorrer? Quem vai pagar a conta? Quem? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Ei, quem vai secar cada gota de suor e sangue? Sangue acabou. parem de nos matar. Isso não é um pedido, é uma ordem. É um ebó de boca, é um contrafeitiço pro meu corpo fechado. Parem de nos matar. Parem de matar nossos sonhos. Parem de matar nossos jovens. Parem de matar nossas crianças. Parem de matar nossas mulheres. Parem de matar nossos homens. Parem de nos matar. E Recife, faça muito barulho pra essa mulher preta, mãe e MC, Stephanie MC! Dá licença pra chegar diretamente de SP. Muito obrigado pela recepção, certo? Gostaria que vocês fizessem muito barulho também para a Lua de Luna. Gostaria que vocês fizessem muito barulho para a DJ Niak. Eu gostaria que vocês fizessem muito barulho para vocês, certo? Essa noite aqui é especial e é pra vocês. Se vocês não estivessem aqui, nada disso ia estar acontecendo. Faz barulho aí, por favor! Quem gosta de rap aí? Quem gosta de rap, coloca a mão pra cima, por favor. Quem gosta de ver mulher cantando rap, faz barulho! Eu vou fazer um som pra vocês conhecerem o meu trabalho, certo? Um, dois, Stephanie, mulher MC. DJ Niak, cabuloso MC. Se liga, eu poderia ter sido uma dançarina, virado uma bailarina, mas eu sei, exerceria tão bem. Eu poderia tentar vida lá na América, lavar pratos, virar babysitter e cuidar de neném. Não ter fugido dos padrões tradicionais, me enquadrar nas profissões do futuro, nas profissões atuais. Mas não me vejo trancada num escritório, nem sendo doutora dentro de um consultório, nem ser corretora. Não sou sofredora, sou feliz, sou rimadora. Assim é ilusão pra ti, mas bom pra mim. Se sou tipo daquelas que te tira de loucona, se prestar atenção vai ver que eu sou contra a zona. Nem faço de se ver, mas sei o que palavrão. Se me der 5 minutos vai ver minha intenção. Que sou de uma cultura que é pura alienado, receita de remédio pra curar adoentado. Poetisa só escrevo que vivi, muita coisa que eu sei na escola eu não aprendi. Deixa o seu filho ouvir, só é pesado assim porque é preciso. Algumas situações com certeza eu não amenizo, eu minimizo a probabilidade terminal, enfatizo. Cantou no hip hop até o final, o rap me trouxe aqui, não quero sair depois. Se ele tiver perdendo, vai perder nós dois. Subo no palco e canto alto, eu sou o time, não desfalco. Se me chama eu não falto, porque eu sou MC. De todas as opções, resolvi fazer canções. Minha escolha foi de ser uma mulher MC. Subo no palco e canto alto, eu sou o time, não desfalco. Se me chama eu não falto, porque eu sou MC. De todas as opções, resolvi fazer canções. Minha escolha foi de ser MC. Quando falo que faço, rola espanto. Deram dica pra mim me aperfeiçoar e ir fazer aula de canto. Encanto, ouvido de quem tem curiosidade. Implanto nas letras o que deve é realidade. Se fosse um mar de rosas, cantaria mais amor. Mas a real é violenta como um filme de terror. Com gente mascarada, mas eu sei quem que destrói. Tem bandido e bandida passando por heroína e herói. Mas é o que tá em cartaz. Logo mais em outro meia boca, se fica pra trás. É tão bom que depois não se ouve mais comentário. Quando perde a graça, mudam o itinerário. Vendem produto barato e falam que é coisa fina. Perfume, imitação que você encontra em qualquer esquina. Mas logo evapora, pra quem ignora. Sente o drama porque vem rima que revigora. Muitos falam que tá ruim, mas ajuda a deixar pior. Desmerece, ativando, então diz o que é melhor. Não ter se alienado ou se render, ou se não escutar só rap gringo que é pra não entender. Mulher de tudo, quando a GP, porque não é MC. Sobo no palco e canto alto, pois não me convenci. Eu poderia ter feito outra coisa, mas eu quis. Hoje eu sei que é isso aqui que me faz feliz. Sobo no palco e canto alto, sou um time, não desfalco. Se me chamam, eu não falto, porque eu sou MC. De todas as opções, resolvi fazer canções. Minha escolha foi de ser uma mulher MC. Sobo no palco e canto alto, eu sou um time, não desfalco. Se me chamam, eu não falto, porque eu sou MC. De todas as opções, resolvi fazer canções. Minha escolha foi de ser uma mulher MC. Eu sou anima aqui pra dizer o porquê. Rimas em absoluta. Telefone rima aqui pra dizer o porquê. Não quero ser mais e nem menos que ninguém. Telefone rima aqui pra dizer o porquê. Rimas em absoluta. Telefone rima aqui pra dizer o porquê. Agora eu quero ver quem vai me parar. Recife! Mulher MC tá na casa, certo? Interessados, quem quiser agora vai saber. Salve, salve! Muito Recife, obrigada. Façam muito barulho, mas muito barulho pra Stephanie MC! É nóis, Lu! Rap Nacional tá na casa! Mulher MC tá na casa! Satisfação imensa poder ter tido os caminhos abertos e poder ter tido e recebido a generosidade desse universo que não foi o universo do qual eu pertenço e que eu nasci, mas que São Paulo me acolheu e me deu esse presente que foi o rap, que foi de Geniac, que foi Stephanie Miciso, Zila, Tássia Reis, Rincon e toda essa galera preta e feminina também disputando esse lugar aí no rap nacional e no rap do mundo. Pode dar aí pra minha tia, que daqui a pouco eu pego. Essa canção eu dedico a todos os malungos e malungos dessa terra, em especial pra minha irmã, que não está aqui, mas é filha dessa terra, Érica Malunguinho. Quem não conhece, procurem saber. O orgulho de Pernambuco, minha irmã, o futuro da política desse país. Para todos os reis e rainhas, saudação Malungo. Malungueiro, malunga, bacongo, cabinda, uigê, o balão da benguela, zaire, quincongo, tradição. Imagens que pitam de lá, meus parentes agudá, minha loia, minha gente, irmã da desconfraria malunga. Na tumba, tumbeiro não, não sou marinheiro da barca furada, eu sou malungueiro de partida chegada, que zumba zumbi, que zumba zumbi, que zumba zumbi. Na tumba, tumbeiro não, não sou marinheiro da barca furada, eu sou malungueiro de partida chegada, que zumba zumbi, que zumba zumbi, que zumba zumbi, que zumba zumbi. Malungueiro, malungaba, com cabinda, o giro, malunga, tem que ter mais aire, que conta tradição. Yeah. Imagens que me dão de lá, meus parentes agudá, minha laia, minha gente, irmandades, confraria malunga. Da costa, Brasil adentro, mandinga e fé. Danças, danças, tranças, mafuá, malungo reinventa. Ao manifesto quincongo, boa caimã. Ao manifesto quincongo, boa caimã. Marco primeira revolução, Haiti partiu, Trinidad, Suriname, Cuba, ilhas malunguistas, meus parentes socialistas. Ilhas malunguistas, meus parentes socialistas. Referências malungas, sim. Que congo, que zumba, zumbi. E coroa, rei do Congo, nosso mucongo saudar. Primeira República Haiti, tradição malunga. Como disseram, fiz meu próprio critério e me mantive no certo pelo caminho que eu quero ir. Distante, desperto, fi, restante, disperso, xi. Distante, resta meus versos que eu bolo igual cannabis. Vai, bad beans, quem não entende que esse é o grande Big Bang de ideias que alcançam de a pé pra ir, é longe demais. E os beat faz a mão de ir, me vi onde ninguém dá volta, piso antes. Isso é mais que o crime já proporcionou, condicionou, mentes não me encantou. Segue meu caminho, toma, rendição. É lona, só meu vou na zona de perigo. Eu sei, rindo da lei que põe justiça em coma. Comportamento propício pro homem bomba. No mic, no mais é só mais um que o UFC perdeu. A vida cobre sede, ou se desdobra ou perde. Não leva a sério, vai viver procurando Deus. Malungueiro, malungaba, com o cabelo ligeiro. Maluca bem, só ele com o tradição. meus parentes aguardar. Minha laia, minha gente, mandar as confraria maluca. Maluqueiro, malucaba, como que a vida é o gelo. Balão tá bem, que elas aire que com o imagens que pintam de lá, meus parentes aguardar. Minha laia, minha gente, manda as confraria maluca. Recife, faça muito barulho para este preto do Rio Grande do Sul, Pelotas, Zudzila! Aí! Tem já... preto no sul, hein? Pra caralho! Já pediram uma, já pediram duas, eu vou pedir pela terceira vez. Faz barulho pra Lué de Luna! Aí fica gostosinho. Agora a gente vai fazer aquela, aquela nova? Agora a gente vai fazer aquela de um clipe que eu lancei aí. Entendeu? Onde eu estou atuando como atriz. Ele é o ator. O bonito do clipe é o ator. Um clipe do single novo. Proveito. Então vamos dançar e vamos cantar, porque tá na ponta da língua, não é mesmo? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, procure assistir. Tá no YouTube, tá em todas as plataformas. Essa música nova. Vamos lá. Eu fico pendurada no teu beijo, a barba rola do teu peixe no meu pescoço. Eu ficaria pendurada se pudesse, de sol a sol e de noite você me aquece. Faz fila fora e fogo na minha cama. Você me ama, cê quase que me convence. Por um segundo eu até que me aproveito, antes que te vais para sempre. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Ouço sua voz, o meu ouvido sussurra baixinho. Pela terceira vez eu ligo pra guiar o check-out. Lembro teus olhos quando me encontraram os rostos. Sempre de perceber que o final onde era nós do pai. Eu sei que tu não acha ninguém bom, sempre te achei foda. Esses caras são ruins de gama, sei como tu gosta. É a melhor visão do mundo, sou prova. Tua bunda é arte, obra, crime, crime, quando eu vou. Bora ser rei de Wakanda, né? Eu sou o Winnie Mandela, Alice Coltrane, John Michelle, para com a fama. Eu posso te dar o que quiser, baby. Cê é meta de casa, eu perfeito que eu sei que existe. A vida da divisão, sem mais ilusão. E a vida que eu dançava, assim que melhorar. A situação aqui de fora segue tensa, mas a preta me dá paz. Enquanto eu queimo mais um sal, eu quis. Ficaria pendurada no teu beijo, o tempo todo, tudo que você quiser. Atada em teu abraço, pernas e braços, meu corpo inteiro escorre. Você escorre minhas mãos. Eu me aproveito antes que você se saia. Antes que caia nos cabos, jogo na beca. Fuma teu beck, não cheira branca. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Ela rebola, eu taco fogo, traz fila fora que dentro tá calor. Ela no colo, grana no bolso. Eu juro que nenhuma arma rolada eu posso de rainha, nega. Eu tá no fogo, ela mami toca, que bagulho fica louco. Ela diz que o mundo é nosso, grana no bolso, encosta na minha preta, eu te juro é game over. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Você é uma promessa, felicidade para sempre. Felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre. Yeah. E procure nas redes sociais. Eu recomendo. Gente, vamos para a Bahia? Agora eu quero ver essa praça cair, desabar. Quero ver abrir roda. Bora para a Bahia, viu? Plantar base. Vamos de canção nova. Minha de Omulu e a Tocha. Hoje eu tô, que nem santo, nem reza, nem banho de erva vai me segurar. Hoje eu tô, que nem prece, nem mantra, nem doce, nem dengo vai me tapear. Já é noite, vem. Encha meu copo, me dê teu corpo. Chega de papo, me beija logo. Me beija logo. Hoje eu tô pitô. Sai do chão, Recife! Hoje eu tô que tô querendo. Tô te querendo. Hoje eu tô que tô querendo. Tô te querendo. Eu tô que nem santo, nem reza, nem banho de erva vai me segurar. Hoje eu tô que nem prece, nem mantra, nem doce, nem dengo vai me tapear. Já é noite, vem, encha meu copo, me dê teu corpo, chega de papo, me beija logo. Hoje eu tô que tô querendo, tô te querendo. Hoje eu tô que tô querendo, tô te querendo. Vem que tô querendo, tô te querendo. Hoje eu tô que tô querendo, tô te querendo. Vem que tô querendo, tô te querendo. Hoje eu tô que tô querendo, tô te querendo. Vem que tô querendo, tô te querendo. Hoje eu tô que tô querendo. Misericórdia, vou passar o carnaval aqui agora. Ninguém nunca me chamou, nem conheci o carnaval de vocês. O carnaval é retado também. E façam muito barulho pra Zutila, Stephanie Missy, DJ Niak. Muito obrigada, Frei Caneca FM. Muito obrigada, prefeitura dessa cidade. Muito obrigada a todos, a técnica, toda a organização. Muito obrigada, Zinha Franco, na produção. Muito obrigada, Rede de Mulheres Negras do Pernambuco. Estamos unidas, estamos fortes. É tudo nosso. Tudo nosso. Vou falar em mulher negra. Vou falar em mulher negra. E não, frágil. E não, frágil, frágil, frágil, frágil, frágil, frágil, frágil, frágil. O mágico da diáspora desmembra a terra, chão. Mas se eu já fui trovão que nada desfez, Eu sem ser trovão que nada desfaz. Nem o capataz, nem a solidão, nem estupro corretivo contra sapatão. Os complexos de contenção em escola, a mesma coisa que presídio, que a mesma coisa que hospício, que a mesma coisa que prisão, que a mesma coisa que as políticas uterinas de extermínio de um povo que não é reconhecido como civilização. Vocês sabiam que as maiores vítimas do aborto clandestino são mulheres negras? Mas eu sei ser trovão que nada desfez. Eu já fui trovão. E se eu já fui trovão que nada desfez, eu vou ser trovão que nada desfaz. Nem o capataz, nem a solidão, nem estupro corretivo contra sapatão. A loucura da solidão, capataz, queimar a herança de minhas ancestrais, arrastarem Cláudia pelo camburão, executarem Marielle Franco, espancarem Luana Barbosa até a morte. 111 tiros contra 5 corpos. 111 tiros contra 5 corpos pretos. 111 corpos pretos mortos na prisão. Eu sei ser trovão que nada desfez. Eu já fui trovão. E se eu já fui trovão que nada desfez, eu vou ser trovão nesta terra de Xangô que nada desfaz. Epa, reia! Eu sei ser trovão e nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nem o genocídio perpetrado há mais de 400 anos, nem o epistemicídio, nem o racismo, nem a LGBTQI-fobia, nem o neonazismo, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, sabe nada, me desfaz. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you. Yeah. Eu nunca recebi nada na vida de graça. Acreditei quem apertou minha mão escolhendo o tapa. Eu já sabia, ainda assim me expus sem nada. Aqui comprova eficácia, assim é melhor. Pra fazer cair as máscaras ao redor. No palco eu sou microfone, quila até no microfone. Jack, eu diz no microfone, eu fiz meu nome em cada esquina pé. Sou microfone, zilantes do microfone. Business, uso o microfone pra espalhar mensagem. Fala a verdade mesmo que isso não dê grana. Fama, nem as mina rolando na cama. Eu já vi críticas sem perdão, o que hoje são ambição, te põe na mesma situação. E o mundo dá volta, e o que se fala retorna pra si. E o que se esconde, tempo vai, tempo vem, surge então. Melhor é não deixar a história sem fim. Depois pra se redimir, vai ver que é alta mão. Eu faço o que é certo e pelo certo me guio discreto. Não passo perto dos patetas no comodismo, adeptos do consumismo. Meu rap é dourado na era onde ouro é só pra rico, pra quem corre o risco. Vim de família humilde, trilhando no sol quente, rende a beira do precipício, olhando só pra frente. Um passo em passo e muita gente vai abrir o sorriso. But ready or not, here I am. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you walk. Preciosas no meio do lamaçal. Muita gente conformada com o serviço braçal. Só consegue se enxergar na posição de serviçal. Sendo o pão mandado de um ser humano boçal. Não é de igual pra igual, tudo é muito desigual. Que Deus honre e abençoe meus irmãos de Senegal. E de todos que estão mal vivendo na injustiça. Se afundando cada vez mais nessa areia movediça. Eu creio na divina justiça, por isso que Jesus veio. Nem tudo é lícito e cada um tem seus meios. Uns correm pelo certo, outros puxam o tapete. Tira o pé da lama, assim é fácil pra muitos, esse é o macete. Quero viver sem drama, uma vida em abundância. Não é exuberância, sei bem o que passei na minha infância. Distância da destruição, pra contemplar toda a beleza da criação. Hey. Ready or not, hey. Here I come, hey. You can't hide. Quem sabe canta, gonna hey. Find you, and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. pede se supor que se tiver chão então dá. Se eu não dá de tropeçar e vacilar no que eu já fiz, perdoar quem mal me fez, aprender com o erro sim, não me contentar com talvez, nem quase nem se fosse só por mim, já teria pensado, putz, só o que fiz, desconstruir tudo aquilo que eu antes fiz. Mas fazer o que se eu não posso viver assim, sem ousar fugir igual um prisioneiro em Auschwitz? Me cobro todo dia e todos dizem que é mal pra mim. Se for no fim, foda-se, eu vou seguir trampando assim até surtir resultado, ou até que surte de fato. E aí sim, vão ter que admitir, nem que seja na marra de cada barra, pé de sangue, suor e ira do passado. Corrija me encerrado, mas difícil mesmo é uma decisão onde nem todos são, tá ligado? Sessão é uma coisa, irmão, outra coisa é se manter sedado. Longe da realidade, a distância te afasta. Herança que sobra pra gente é trampar pra que alguém pense igual nós, pense igual nós, cresça e apareça igual nós. E no futuro se valer de nós e dos nós, e desatamos pra que a vida seguisse seu curso tranquilamente, não com placa de compreendente-se. Tendenciosos porque é fácil, surpreendem-se. Gananciosos se rendem, preguiçosos não entendem que ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take his glory. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you won't be. Recife! Faz barulho nessa porra! Recife, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito obrigada! Eu vou ter que ir embora, eu não quero ir não! Mas ainda tem mais atração, minha hora já acabou, vamos cumprir o protocolo. Muito, muito, muito obrigada! A gente se vê numa próxima. Me tragam, viu, pra esse carnaval! Me tragam! E façam barulho pra DJ NAK! Stephanie MC! Pão, pão, pão! Sutila. Até a próxima. Axé. Fricaneca FM. Vamos fazer barulho pra Luedi!